Bom dia, 3621, bom dia, 3 ANM, até 10 0. Arima 10, Colômbia 21. Olimpo 07, decola 06. É, confirme a intenção inicialmente ao circuito de tráfego ou procedimento de instrumento? Circuito de tráfego no 1500. Seja Olimpo 07, está autorizado pernas do vento da pista 10. Aguarde para girar base. Pernas do vento, aguardando para girar base. 07. Em pista 10, vento no 60 graus, 119. Decolagem 10, vai pro tráfego, vamos para 21. Sobe, quanto para frente da informação, Mike? 094, para Fortaleza, para Sapo. Vamos, 094. Vista via chegada Mari para nível 050, ajuste 1020. Do Luno 9. Aciona 5132 e o controle 120 do sinal 8. 330 pesado, portanto. Devolta 10, como transição norte, depois 70 pelo Luno 9. Aciona 5132 no transponder, devolta 10, minha curva vai ser à esquerda. O controle é 120 do sinal 8, bom, 10, 94. Tudo já mais correto, me chama quando for para o posto 10. Vai, mano, obrigado. Está autorizado a alongar a perna do vento. Reporte para a girar base. Para a parte da base, 07. Uno 621, decola 09, chama controle em 120, decimal 8. 08, uma ótima gira para trabalho. Salvador, bom dia. Gol 1621, decola, Tarão, passando 1410. Plano 621, contato radar na decolagem, desculpa via saída da EL para nível 360. Via da EL até o nível 360, voo 621. Gira base, Olimpo 07. Sentiu Olimpo 07, a tráfego avistado, autorizado, toque remetido a pista no 0, vento no 90 graus, 129. Autorizado gira base, autorizado toque remetido a pista no 0, baixado e travado, Olimpo 07. Novembro Alaska Whisky, descida critério. Whisky. Bom dia, 1162, acione identificação, desça via chegada Mari para nível 060, ajuste 1020. Via 1062, acione Para o táxi, está 3191, tem 1976 a bordo, 330 alterna com. Você podia ser 09? Fala pra todos. É o 3191. Confirme táxi, por gentileza. Está pronto para o táxi, tem 1976 a bordo, 3:30 alterna com. Segue em frente em geral, para confeccionar essa posição. Altímetro 1020. Frente de Alfa, pode ser a 1895 a torre 1020, tá 3191. Salvador, o azul 2770, finalmente puxa o back acionamento. 2770 livre, puxa o back. Deixa eu chamar a back. Canana 200, montanha azul, chegada. .07, topo RMT ao Zuno 4, autorizado. Perna do vento, pista no zero, a base para gira base. Zero perna do vento, agora para gira base, 07. .00, prevenção na geração para pós-mares Laguna, desça para 2.000 pés, ajuste no 020. Mais uma dessa região, Estou vendo a essa aí, tem frequência 1.2.3.4.5 para auto-condenação, repete a regresso. Alfa 44 a bordo, alfa no meio de 3:05, alternando Teresina, com o tacão ao 094. Zona 094, contorno ao pátio em Alfa, ponto de cara 118.995, altímetro 620, tem um bom voo. Contorno ao pátio, ponto 0295, ajuste no 020 agora, no 094. Sem graça via Índia, ok? Via Índia, no 094. Uno 621, chame Recife na frequência 1251, secundária 1395. Recife 1251, secundária 3395, volume 621, bom dia. Chamando a 200, está autorizado em ESA, Recife está 1-0, reporte estabilizado. Mantenha a proa de Duna, Oceanema 200, temos um tráfego fazendo o circuito da 10. 95, altímetro 1020, tem bom voo. India Alpha, ponto espera 1845, boa, bom trabalho. Ajuste no 020. Desce para nível de voo 050. 050, bom, 1162. Para reboque até a posição 01 do pátio 3. É, a gente aguarda, por gentileza. Eu não aguardo, América 229. Confirma, aeronave chama o controle? Tapa, mais milha de Romeu. Romeu 44 de Serrinha para Serrinha de Serrinha. Precisa, Mike de Juliette Romeu. Está com 2 no Cavelo, caso 01 no fundo 5, se autorizado, cruzamento direto para a ilha de Patalina, mais milha de Romeu. Mike Juliette Romeu, confirma, vai manter 500 pés até Itaparica? Mantém 500 pés até Itaparica, com mais milha de Romeu, e coordena bilateral com controle lá. Cliente, o Mike Juliette Romeu, apenas para informação, temos um helicóptero, um Romeu Fox 10, mantendo no 1500 pés, sobrevoando a ilha. Proposta visual com tráfego autorizado para a gente voar direto para Paparica. Apresente direto para Paparica, ficará atento a tráfego a 1000 pés em sobrevoo da ilha. O Mike Juliette Romeu reportará quando o visual vai reportar de 1 a 5 durante a travessia bilateralmente. Drone Salvador, tá 3191, bom dia. Autorizado o toque emitido, pista no 0, vento 180 graus, 129. Autorizado o toque emitido, pista no 0. Pro 0, via saída da EL, tá 3191. Da Gol, na escuta. Autorizada na EMAT no 0. A EMAT no 0, vou no 0, mas tá. Zero quatro, controle. Tá, mas como é que já está aqui na frente, eu consegui para o trajeto de Paris, está aqui na frente do tráfego de Paris. Gente, paciente do ECO 121, matrícula Papatango, Mike Tchaliaco, mantendo 1.500 pés ingressando caixa prego. Apenas para informação, foi Parípida presente, o número 500 pés de tráfego encontra-se na retaguarda. Olimpo 07, tocou a RMT 220, está autorizado perna do tempo. Pista 10, aguardando para tirar a base. Presta, pela direita, aguardando para tirar a base, 07. 20. Mas se olhar só, o tráfego é um Romeu Fox 10. Famoso até o Salvador, o Mike Juliette Romeu. O 1094. Autorizado, decolar pista no 0, vento no 70 graus, 129. Livre decolagem, 10, bom, 094. Conselho Slay, Lena Proa de Paripe, para engrossar o cordão interlado, você pode ir de alto de descida. Salvador, técnico do Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, prossiga. Última forma nas informações passadas, está acompanhando um processo grande com massa ao norte do Hospital de Subúrbio, através de Paris. Vai abortar a travessia para ele também. Gente, mas o Juliette Romeu mantém 500 pés. Direto, 6200, Xanã. Xanã 200, torre 1195. 295. abandono 162, desça para 3.000 pés, ajuste 1020. 3.000 com 1.020, vou no 162. Marque aliás, controle. Desça para 1.000 pés, ajuste 1020. Nós vamos regressar pelo corredor Axerre, próximo através para da barra. 094, decola aos 22, mantém pro até 3.000, chama controle em 120 décima 8. Mantém pro 3.000, chama agora 208, 1094. Correu uma boa, Chané 6200, passou externo 1010. Boa, Chané 6200, boa. Tá autorizado o posto 0, vento 90 graus, 139. Vira posto 90, 200. Cortesia, do 370, pode iniciar a curva esquerda já, ou 1094? Mantenha pro até 3.000 pés, temos um tráfego no setor norte do aeródromo, mantendo 1.500 pés. Ok, após 3.000 iniciar a curva então, 1094. Após 3.000 pés, está autorizado o código, 1094. Após 3.000, código, 1094, obrigado. No 62, para 2.000 pés, ajuste no 020, autorizado. ILS X-ray, pistão no 0, repete estabilizado. 2.000, reportará. O número 62. Azul 2770, na vista, tráfego na curva final, pistão 0. Apela? Após a passagem do voz da Vianca que pousa, autorizado ele mantém pistão 0. Após as 2 ali, mantendo 0270. 4082, deixa para o 050. 050, 4082. O Marte da Romeu está livrando o Hospital do Subúrbio. Tem intenção de sobrevão em Estelamares, próximo a Baité. O Mike Junior de Romeu, voe na proa de Ceasa para o cruzamento do circuito com a torre. Vai com o proa de Ceasa, aguardando transferência para a torre, o Mike Junior de Romeu. Juliette, quando eu te considero voar direto Ceasa, mantenha o corredor Interlagos até Interlagos para o cruzamento do aeródromo, para o sobrevoo Estelamares. Está com referência visual, mas Juliette Romeu, Interlagos, ela termina na Ceasa? Vai manter Interlagos até após o portão de Interlagos, mas Juliette Romeu. Siga na linha do litoral, mas se alhaça, repete o pituaçu. Não. Mas o Leite Romeu copiou o controle? Copiou o controle, porém a distância da série da Interlagos nem abrante. Se autorizado, segue direto o farol de Itapuã. Da pergunta, negativo direto farol de Itapuã, temos um prato da Toyota Guarda para pouso não no teste. Deverá manter o rumo 090 para livrar o aeródromo. Autoriza para seguir pelo Iguatemi, o Mike Juliette Romeu, sem interferência aqui em Bridona. Autorizado, Mike Juliette Romeu. Autoriza 3191, passando 1810. 3191, centro Recife, 1251, alterna 1395. 251, 3395, centro 3191. Faz 1 4082, 4 milhas para Itália. Guardião 04, chame o controle na frequência 119.8. 119.8. 4-8 Salvador, Sanéa 6255, para mais. Sanéa 6255, aciona identificação dessa via chegada a Mari para nível 050, ajuste 1020. Identificou, descendo via Mari para o 050, 6255. Voo 1162, torre 11895. Pede informação de se o senhor vai fazer o pouso forçado e se solicita assistência do bombeiro no solo. Afirma, Tilson. Vai fazer um pouso contrário. Ponte, guardião 04, reporte na rotatória visual com campo quando pronto para aproximação. Bota na rotatória 04. 4082, desça via para 2010, ajuste 1020. Autorizado o ILS que foi o pistão no zero, reporte estabilizado. Deixa eu ver aqui, reporte estabilizado, reporte 0. 8080, você escuta? Com condições de atenção para 2.500 pés, temos um tráfego no corredor 7 em regresso para Salvador, mantendo 1.500 pés. Mas tive condições. Sim, tudo mantém 2.500 do ano 2007. Controle azul 2770. Esse 20 milhas fora, no litoral corredor forte para o regresso a Vera Cruz. Agora 1.500. Acima da nossa montante. O azul 2770, decolado. Azul 2770, contato com a dada decolagem de Cidade de Saída Coral para o nível 180. A Coral 190, azul 2770. Olimpo 07, mantenha mil pés, informa o tráfego 12 horas, 8 milhas, como é posto. Etapa 28 alta, mantendo 1.500 pés. Afirmativo, estava subindo para 2.500, agora está retornando para 1.000. O que vai ser, Marcelo? Vela 4 para chamar o pé. Olimpo 07, mantenha mil pés. Afirmativo, tinha sido autorizado subir para 2.500, estava em subida de ascensão e agora está retornando para 2.000 pés, 0.7. Voo no 094 Recife no 2.685, até o nome 2.545. 2.685, 2.545, no 094. Avenida Norte, Luiz, controle. Avenida Norte, Luiz, na escuta, mantendo no 1.500 pés. Avenida Norte, Luiz, informa o tráfego 12 horas, 5 milhas, rolo T, em T3, mantendo 1.000 pés. Ciente do tráfego, agora vista o tráfego, posição 12 horas, novembro da sua. Gente. Atura já pro ano, Marte Alhaça. Marte Alhaça, torre 11895. Obrigado. Azul 2770, voo Coralda presente. Coralda presente. Olimpo 07, visual com tráfego naturalmente informado. Como está visual para você? Gente, Olimpo 07, repete na 20ª milha. 180 graus, 1 a 2 de nós. 100, Marcelo. Novembro, acho que eu confirmo o regresso a Salvador. Novembro, acho que eu disse que regressa a Vera Cruz, senhora. Gente, vai manter o corredor 7 após ingresso a corredor Interlagos. Mantém corredor forte após Interlagos, novembro, acho que eu Gente, Mike Juliette, Romeu. Tchali Alfa, livre pouso no zero. O vendedor acho que o ISP desconsidera o ingresso no corredor interlado e vai fazer o cruzamento pela linha do litoral. Gente, vai manter a linha do litoral, no vendedor acho que o ISP. Estabilizado? O localizador. Gente, complete a final e chame o Porto Salvador, 11895. 1895, obrigado, pela. Torre de Salvador, muito bom dia, azul 4082, estabilizado no localizador, visual com campo. Minha torre, 11895. Está presente, agradece, 11895, Mike, Lete Romeu. Torre Salvador, só para passar mais Juliette Romeu. Mais Juliette Romeu. Confirmando a intenção, pouso sobrevoo Estela Maris. Firme, entre Estela Maris e Lagoa de Abaixão, Marte e Lete Romeu. Sim, te informe do setor sobrevoo. Informar sobrevoo, não autoriza 1.000 pés no setor? Marte Alhafa, 1-2-1-1. 2-1-1, Marte Alhafa. Salvador, bom dia, 4082 Azul. Azul 4082, pista 1-0 livre, pouso autorizado, 1-7-0 graus, 1-12-9. Livre pouso na 1-0, 4082. Marte Alhafa, autorizado cruzamento da pista da Caxei Alfa, via Aquilo, parte 3, chama ingresso para 1. Marte Alhafa. Via Aquilo, 3, chama ingresso 1, ingresso 1. Tan 3895, informação Mike, sub-Israel, Linda Motiva, aguarde cópia. Israel, Linda Motiva, sempre preparado, aguardando a sua cópia. Voo 1162, confirmando posição 1-0 no pátio principal, autorizado via Juliette. Juliette, posição 1-0, voo 1162. Mike Olho Alfa, confirmando, vai seguir para esta? Vai, só. Gente, inicialmente vamos manter a posição no pátio 3, devido à situação de emergência da pistão no 7. As viaturas do bombeiro estão interditando seu acesso ao Caxei da Pão, ok? Matou o 4-3 em pau. Afirmo. Esse Norte Alfa, prossiga a descida para 2.500 pés, ajuste no 020. Certo? Nós vamos coordenar com o CGMA, se vai haver problema do seu treinamento, vai retornar as usual instrumento. 7, suba para 2.500 e voe Bahia de Aratu. Saada, Rafa Paulo, 04. Radial 04, chame a torre 118, do sinal 95. Pode confirmar, 7.895? Afirmo, 1-1-8-9-5. 7-2-9-5, Verato. Se afastado do eixo da pista, vamos ter a aeronave na aproximação para pouso. Tente já no ponto ideal, Marte Juliette Romeu, sem interferir. Confirmador, Guardião 04, nota para. Autorizado a final, Guardião, reporte na curta para conseguir pouso. Botar na curta final, 04. Guardião, informo que o pessoal do solo já está posicionado, os bombeiros. Correio, bloco, grato. No solo aos 3-2, direito no 2-1-1. 2-1-1. Solo azul 4082, Fox. Azul 4082, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, 01. Controle. É o Deverão Suíço, prossiga. Chame a torre frequência 1-1-8-9-5. Agora com a torre 1-1-8-9-5, é o Deverão Suíço. Devido a uma aeronave tirar a fazer um pouso forçado agora na pista 1-7, com problema no trem de pouso. Aeronave em aproximação para 17, no segundo tráfego espera em Itapuã. Assim que possível será autorizado a prosseguir pelo setor norte para cruzar a final da 17. Sim, senhor. Mantenha a espera sobre o buraquinho, preferência para curva direita ou esquerda? A critério, é o seu critério. Gente. Em mais 2 minutos. 0, decimal 8, 0. Juliette Romeu, Torre Salvador. Escuta, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, necessário liberar o setor devido à larga aproximação para 17. Em coordenação controle, prossiga para Pituaçu. Vai prosseguir para Pituaçu, Mike Juliette Romeu. Aguarda com a Kenda, só para ter estimado, o senhor tem estimado de quanto tempo vai demorar para estar pronto, para o Spec? Ah, deixa eu fazer um teste de contato. América 229, autorizado pushback e chame para iniciar o rebote. América 229. Autorizado pushback e chamar para iniciar o rebote. América 229. São 3895.4. Passando para o farol, Mike Juliette Romeu vai manter 1.000 pés. Juliette Romeu, negado sobre o voo no farol, prossiga até Pituaçu. Está livrando para Pituaçu, Mike Juliette Romeu, mantendo 1.000 pés. Dia 04, confirmando pista livre, o vento 180 graus, 14 nós, pode autorizar. Pode autorizar, o dia 04 vai cortar o região. Leda Irumi, nível autorizado 360, transponde 5161, controle 208. Jogo 556, correto, portal 9, chame pronto. Para a gente participando do usuário com tráfego. Chame 6255, complete a final e chame Torre Salvador 118.95. 1895, 6255. Solo Salvador, da American 229, para prosseguir no rebote, reposição 01 do Pat 3. Autorizado, América 229, reposta até. Autorizado reboque, repórter Alonso, América 229. 07, prossiga. Tente, o guardião 07, aguarde coordenação 14. Eu sou o Olimpo 07. Olá. E reporte para cruzar o eixo da Corrijo, mantém o setor ainda e aguarde instruções para prosseguir o cruzamento da final da pista 28. E a gente mantendo o setor, aguardando instruções na primeira suíte. Certo, vai seguir esse tráfego para pista 1-0, Golf Mais Alfa, reporte quando visual com campo. Confirme. Então, tem aeronave na curta final para pouso na pista 10, condições de taxi a baixa altura? Valeu então, pela pista a baixa altura está autorizado ao cliente da aeronave na final no zero. Tony. Confirmamos sua navegação para Pés Mares e Laduna. E esse é para 2.000 pés, ajuste no 019. Pés Mares, Duna, 2.000 pés. Mike Alpha. Whisky, Mike Alpha, continua a aproximação, pista no zero, aguarde a instrução de pouso. Olimpo 07, controle. Olimpo 07, mantenha presente para o hotel norte da ilha de Taparica, devido a um trato de instrumento para Salvador. Vai seguir ele como número 2. Após esse tráfego, não há problema de continuar o procedimento, o toque remetido. Após a passagem do América, o mais que olhar pode conseguir o passo? América 229, prossiga o reboque via Juliette e Kilo, atrás do Pátio 3, América 229. 20.8. Vai chamar o controle, tem previsão de retorno sobre o vão local, mas que ele é segundo 556, autorizado champagne. Autorizado é para trabalho. Max Alfa, afirmo, Max Alfa, afirmo, está autorizado prosseguir após o América até a Lima. Até a Lima, o Max Alfa não me escuta. Até a Lima, lá para lá. Imagina, comeu, mantenha até a sua aguarde e aguarde sobre o voo Estela Maris. Aguardando a situação, mas ele é de Romeu, tenho estimado para o mesmo? Negativo, aguarde. Então aguardo, Romeu. Cruz Mac Alfa, pista 1-0, vento 1-90 graus, 1-4 nós, pouso autorizado. Alfa. Nós repousando 1-7? Já, está no solo, a pista está empaticada. Qual o vento para o voo legal? 180 graus, 14 nós. Oscar Whisky pelo setor norte prossegue e aguarda instruções para cruzar o campo. Prossegue pelo setor norte, aguardando instruções para cruzar o campo, na bandeira Oscar Whisky. Mantendo 1.500 pés, novembro Oscar Whisky. Sobe para 1.500 pés, na bandeira Oscar Whisky. Ru 2770, controle. 7 milhas para Coral, serviço radar encerrado, submantenha nível 180, chame e Léo de frequência 120, decimal 1. Obrigado agora, muito obrigado, até mais. Zero. Aeronave que pousou 7 em trás que usou a pista e tem uma equipe de celular verificando a situação. Então o senhor mantém a posição na Lima, a empresa está providenciando uma viatura fora e o senhor cruzar a pista 97 com segurança. Sim, aqui, vamos aguardar na Lima a viatura da Lima. 556, está pronto? O bicho vai confirmando. Pronto, pode prosseguir. Afirma. Para seguir, não tem que acontecer. Marque lá de Romeu. O Chaleia 6255, aguarde. Aguardando. Tá mantendo o setor na guarda, o Mike já te comeu. PET Romeo, para sobrevoo em Tinga, chama a torre 11895. 8-1-2-1-1. Torre Salvador, Mike Romeo. Mike Romeo, confirmando que está agora sobrevoo em Tinga. Afirmo, cruzamento do aeródromo se dará para o qual setor, Mike Romeo? Consegue estar presente a proa Itinga cruzando o eixo da pista 10? Afirmo, está com proa do Salvador Norte, o Mike Romeo agilizando e agradecendo. Agilize a vida aeronave passando o Duna agora, na aproximação de LS para a pista 10. Base 107, prossiga agora na proa 150. Gonçalves, Olimpo 07, prossiga agora na proa 160. Gonçalves, 150. Vai seguir um tráfego agora nessa posição de 1 hora a 10 milhas. Bravo 737. Oi. Para informar o termo de rebote. Frente América, bom dia. Bom dia. Solo Golf, prossiga. Finalizador, gol no 864. Gol no 864, complete a final, chame todo, Salvador, 1-1-8-9-5. 6-8-9-5 no 864. 608 e aciona 0127, que transporta. 1-2-0-8. Segue para o farol de Itapuã, desce para o 1000 pés, chama o controle no 208 na Veracruz. Confirmando na Veracruz que a intenção é prosseguir para a Veracruz? Afirmativo, senhor. Afirmativo, então prossegue no litoral 1000 pés, cruz da Xé, 1-2-0-8. Bom, controle agora no 208, descendo para 1000 pés, na Veracruz. 09 com 570 agora. Gente, a torre ataque da ponte de pedra da pista na 0 via parte índia, torre 895, ajuste na 019, por favor. 29 ajuste, vai seguir a índia, pedra na 0, 285, pode ser. Falta o meu golfe, cotejamento correto, acionamento a critério nem remate, chamo tempo para decorar. Vou voltar a 3895, está pronto para pegar? Autorizado Guarulhos, Serra Bravo Golf Romeo, nível 340, via rota do plano de voo, pista no zero, primeira curva direita, da Euleda Motiva, 5157, transponder, controle 208. Guarulhos 340, Resulta 9537 da rua, agora cruzando a parte retaguarda, autorizado, chame táxi. Tá, autorizado a parte 307, informe na final 10, ajuste no 09, vento no 80 graus, 1-12 nós. Comandante, na final 10, estimado de mais 5 minutos, ok? Será autorizado após o TAN. A pista na 7 encontra-se em frente cave na altura do cruzamento, está sendo coordenado com o FR, um fólio e a pessoa seguiu o seu toque. Olá, meu Golf, rebote fora do solo. Informe que após a decolagem irá aguardar cruzamento do eixo da pista 10, devido à aeronave P3 da Força Aérea na aproximação para a pista 10. Cruzamento em Salvador, 190 graus, 14 máximo. Informo ainda tráfego do helicóptero 500 pés sobre Bonitinga. Ok, centro tráfego não visual. Eu vou na 556, ponte de terra, 90. No 556, autorizado a alinhar e manter a pista 10. Alinhar e manter mantenha 1-0, vou dar 5. Golf já está fora do solo, que voa com aeródromo, aeronave na final e vai aguardar para cruzamento. Afirmativo, aguarde cruzamento até o meu gol. Quatro, libera direito no 211, só nos 4 mais. Direito no 211, vou no 864. Só no gol, 1864, bom dia. Senhor 864, parque está autorizado via Alfa e Kilo, chame no pátio 3 para ingresso no pátio 1. Alfa e Kilo, chama no pátio 3 para ingressar no pátio 1. Olympus, continua a aproximação, aguarde pista livre. 737 gol, cabeceira agora, iniciando com ele. Continua a aproximação, aguarde pista livre, desloca. Fica com ele, meu gol, já pode visar a P3, sua série na final no zero. Avisou mal, até o meu gol. Aguarda a passagem do mesmo, após o tráfego, prossegue a retaguarda para o litoral. Na retaguarda mesmo, vai cruzar o eixo, então, no zero, para o farol Itapão, até o meu gol. Fôlego para o cruzamento. Como 962, acione identificação dessa via chegada Mar e para o nível 050, ajuste no 019. Identificou aqui a Mar até o 050, 019. Gol no 556, passa 1500. Gol no 556, contato radar na decolagem, desculpa, via saída da El para o nível 360. 360. Gente, Martial Alfa, siga o fôlego e tá livre a frequência no corte. Boa tarde. Ingresso no patio, novo noite, né? Um pequeno corte, 310 à sua direita, já autorizado a ingressar, após o mesmo, seu ingresso e portão 5. Aqui é mais 310, depois vai para o portão 5, ou não é para. Procura MT-53, mantenha pro até 1.500 pés, devido ao helicóptero a 500 pés sobrevoando em Tinga e reporte no través norte da Tui, na Terra do Vento. Tio Panterra até 1.500, após ingresso da Terra do Vento, reportar no través norte, 1.07. É o meu Golf, já cruzou o leitão no zero, pronto para Itapuã. Tem ativo, confirme quantas milhas afasta o hotel meu Golf? O hotel meu Golf vai estar sobrevoando Pituba, senhor. Gente, dá uma afasta no litoral com controle 120 decimal 8. Vai transferir controle, até o meu. Bom, é o hotel Romegor. Prossiga, Romegor. Autoriza permanecer no local para sobrevoo. Estou confirmando? Confirma, na presente posição. Afirmativo, mantenha-se sem interferir com a final no zero. Reporte para afastamento. Ok, não vai interferir com a no zero, reportará para afastamento. Até uma boca. Agora a cabeceira 10 e prosseguir para a estalagem? De imediato agilizando, Mike 7 Romeu. Autorizado, informa aí da helicóptero sobre a zona base. Está na visual com o Hotel Romeu Golf, vai manter separação e coordenação bilateral com o mesmo, Mike 7 Romeu. Ok, Matias. 895, eu estou pronto? Quanto avisou com o tráfego helicóptero cruzando a cabeceira 10? Azul 4463, aguarde. Confirme nível solicitado para Helios. Braus 1129. IBH, decolagem 10. Era do vento através do norte, 807. Frequência nível no corte, boa tarde. Tudo bem através do limpo 07, prolongue perna do vento, aguarde para girar base. Perna do vento aguardando para girar base, 07. Autorizado base, reporte final no zero. Autorizado base, reporte final no zero, super 7. Estamos dois helicópteros, sobrevoo na BRT, 500 pés. 0770, está com tráfego de 15 e resolve. Então 3895, decolou ao 57120, decimal 8. 208, boa. Dois Salvador, está 3895, bom dia. Então 3895, contato radar na decolagem, subazio saída da E para nível 340. Via da El para 340. Pode voar direto, Leda? Autorizado. Direto, obrigado, Leda. Rumo 962, desça sem restrições para 2000 pés, ajuste no 019. Sem restrições para 2000, no 019, no 962. 63-03, subida da Aéreo da Iruna, Guarda, qual é o teu número 2? Aéreo da Iruna, Guarda Forte, Janeiro 6-2-3. 7-1-1-7-2-5, liga 1-0, identificação mais. 1-2-7-2-5, acione identificação. Ajuda 725, 65 milhas no teste Salvador, voe PF para descer para a chegada ponte, ajuste 10-19, informe Miguel de descida. Agora o ponto 10-19, comandante Miguel. Tem uma informação, é, o aeroporto aí de Salvador ele foi fechou por meteorologia um tempo atrás, aí, um 5 minutos atrás? Negativo. É, obrigado. Plano 556, chame Recife, 1251, alterna 13395. 356, acione identificação, desça via chegada a Mari para o nível 050 e ajuste o nível 019. Azul 4463, pronto, copy. Meia-três, autorizado Serra Bravo, Índia Lima, nível 160, via rota do plano de voo, pista 1-0, primeira curva à direita, subida coral, transponder 0131, controle 208. Transponder 0267. Através do norte, 1510, ali por aqui. Base autorizada, limpo, reporte na final 1-0. Está na final. 4463, correto, portão 01, chão pronto. ILS aqui, pista 1-0, reporte estabilizado. Autorizado, reportará 962. Chamei 63, 62, 93, pronto, pode? 62, 93, pronto. Chamei 62, 93, autorizado, Salvador Serra Bravo, Golfo Lima, nível 360, pista 1-0, primeira cor direita, da Eulida, após direto, Irune, Jopeia 9857, conforme plano, 5173, transporte, 208, controle. Para o galeão 360, decola da Bepa, curva direita da Elvis Iron, que vai levar para o 9087. 1-273, transponder, 1-208, controle, 1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 7, chame pronto táxi. Autorizado, toque arremetido autorizado, pistão 0, 170 graus, 149. Já toque arremetido, 07.